Apocalipse 16. DJ Alpiste. Ao cubo. Treze. Muita treze. Muita treze. Muita treze. Muita treze. Muita treze. Muita treze. Eu vou dizer e você pode acreditar. Treze vai ser quando Jesus Cristo voltar. Junta treta com treze, aí fica treze. O mundo piora a cada dia 10 vezes. A vida é pra valer, isso aqui não é um teste. Faz que nem o Guga, faz com a raquete. Michael Jordan enterrando no basquete. Voa, voa, passa por cima do oponente. Ronaldo Gaúcho balançando a rede. Meu rap é água pra alma de quem tá com sede. Mas também é um fogo que arde. Punição que nem soco de Mohamed Ali. Tem que andar na frente que nem fazia o Senna. Um muita treze tá sempre na cena. Conquista o seu lugar e não deixa ninguém tomar. Schumacher só é rei porque Senna foi reinar em outro lugar. Não dá mais pra mudar o ar e nem limpar as águas. Mais algumas décadas e tudo isso se acaba. Seja com guerra ou com o clique da quadrada. Clique, clack, clack, você não é mais nada. Já que o corpo um dia vai morrer, cuida da alma. Tá cruel, Deus do céu. O sangue escorre nas ruas de Israel. Escorre nos morros do Rio. Escorre nas vielas de SP. Viver na loucura é pedir pra morrer mais cedo. Cristo sangrou na cruz porque não quer perdê-lo. Só que o mundo tá cheio de vagabundo da cabeça dura, que vão ficar pra trás no dia da segunda vinda. Cura, cura, cura, cura. Muita treze, muita treze, muita treze. Muita treze, muita treze. Muita treze. Eu vou dizer e você pode acreditar. Muita treze vai ser quando Jesus Cristo voltar. Eu vou dizer e você pode acreditar. Muita treze vai ser quando Jesus Cristo voltar. Muita treta é ver que o tempo passa e nada muda. Mesmo que a gente espere uma mudança de conduta, meu povo não desiste, erga a cabeça e vai à luta. Sobreviver nesse país é uma loucura, o desespero do pai de família desempregado. Moleque na esquina implorando um trocado. No presídio a rebelião fez mais um finado. A mãe chora do lado de fora pelo filho assassinado. Chega o carro, o gói, o choque, o esquadrão. Bonequinho do governo pra matar ladrão. O clima fica tenso, é bom ficar ligeiro. Se der fuga, mano, eu quero ser o primeiro. A guerra começou, não tem pra onde correr. Todo mal que você faz um dia volta pra você. Muita treze, muita treze, muita treze. Muita treze, muita treze, muita treze. Eu vou dizer e você pode acreditar. Muita treze vai ser quando Jesus Cristo voltar. Eu vou dizer e você pode acreditar. Muita treze vai ser quando Jesus Cristo voltar. Vivemos tempos sombrios, aquele que ainda ri no Brasil. Ainda não viu, muito menos notou o terrível horror que passamos hostil. A cidade está em desordem, que reina é a fome. Tempo doentio, o mundo maldio, então anuncio. Vai ficar pior. Revolução erótica, adultério digital, solidão eletrônica. Terror ferroviário, marítimo, aéreo, suicídio sem lógica. Então, moleque, eu não te multo, mas vai pro culto. Eu recomendo, é o fim dos tempos, furtos ocultos. Apocalipse acontecendo. Largue o crime, faça esforço, se aproxime. Vem conosco, lime o que te oprime. Creme sua cabeça, ó Deus sublime, não se lastime. Faça da sua vida um novo filme, se anime. Corra antes que cê morra, não subestime. Pode ser tarde, meu compadre, sem maldade. O cubo se preocupa com a irmandade. Muita treze, muita treze, muita treze. Muita treze, muita treze, muita treze. Eu vou dizer e você pode acreditar. Muita treze vai ser quando Jesus Cristo voltar. Eu vou dizer e você pode acreditar. Muita treze vai ser quando Jesus Cristo voltar. Firmeza na rocha. E aí, DJ Alpiste? Pode crer, APC 16, tamo junto. Saudação ao Cubo. Satisfação total, pregador Lúcio. Musa Assuada. 7-2. Loucura mesmo vai ser quando Jesus Cristo voltar. Pode crer. Vixe.